Às quartas e domingos, automobilismo, beisebol, canoagem, ginástica, judo, natação, triatlo, voleibol. Tudo no Desporto Antena. Quarta-feira às 20h15 e domingo às 23h. Só aqui na Antena Web. Sabe o que é a Hora Zero? Hora Zero é a oportunidade de um novo dia. Uma nova oportunidade para ser e sonhar. E como queremos estar consigo em todos os momentos, fazemos-lhe também companhia nessa hora. Hora Zero, de segunda a quarta-feira, entre as 0 horas e as 2 da manhã, com o Carlos Bonaparte. Olá, eu sou a Débora. Eu sou a Marta. E eu sou a Diana. Estamos aqui na Antena Web todas as terças às 18, para lhe trazer os melhores sons da sétima arte. Sétimo som, todas as terças às 18, na Antena Web. É daqueles ouvintes que acha que a rádio já não lhe traz nada de novo? Que a música é sempre a mesma e do blá blá blá, só a voz é que muda? Pois bem, a Antena Web traz até si um programa que o vai fazer pensar duas vezes. Estereofonia Livre, um programa de André Ricardo, todas as segundas-feiras, aqui na Antena Web, às 19h. Sonoplastia. Organização e realização de eventos, alugar de som e luz, promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços, alugar de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221. Pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Domingo à Tarde aqui na Rádio Antena Web, programa que de costume vai para o ar sempre entre as 16 e as 19h. Eu digo de costume porque na passada semana não foi assim, apresento-lhe desde já as minhas sinceras desculpas, mas motivos de saúde impediram-me de levar até si, quer o Domingo à Tarde, quer o Sonoplastia. Hoje o Sonoplastia já foi para o ar às 11h, hoje, aliás, agora, vai para o ar o Domingo à Tarde. Seja, pois, muito bem-vindo a esta emissão aqui na Rádio Antena Web. Vamos trazer à antena várias músicas. Eu hoje estou para mudar um bocadinho os sons. Eu acho que nós estávamos a cair num erro péssimo, que era o facto de repetirmos muitas músicas. Pois bem, já que temos aqui outras tantas que raramente passamos, vamos apostar mais nelas. Então vamos ficar no início desta emissão com o Lamb e o tema My Angel Gabriel. Vamos depois ficar com os Cleft e o tema Por Uma Noite. Vamos depois ainda ouvir mais dois temas que por acaso gosto. O primeiro dos chama-se One e é de Mary J. Blige com os U2 e o segundo é No Air, assim se chama o tema, que é uma interpretação de Jordan Spark com Chris Brown. Estes são, portanto, os quatro temas que vão abrir esta emissão de hoje, do Domingo à Tarde, este domingo 13 de junho de 2010, em que se celebra, sobretudo em Lisboa, capital portuguesa, em que se celebra o Santo António. Pois é, mas nós aqui não vamos trazer aqui marchinhas de Santo António, não. Vamos só ficar assim, tranquilamente, por estas musiquinhas que eu espero então que sejam do seu agrado. Quero agradecer a todos aqueles que nos vão visitando, que vão deixando os seus comentários e que vão também fazendo os seus pedidos aqui na Rádio Antena Web. Mas enfim, bom, posto isto, vamos à música então. Vamos arrancar com Lamb, um tema que, aliás, My Angel Gabriel, dos Lamb, um tema que já não se ouve há muito tempo. Eu pelo menos já não ouvi há mesmo muito tempo. E é com muito prazer que tenho em mãos este CD. Enfim, bom. Vamos à música. Eu volto daqui a alguns instantes. Até já!

Já pouco nos resta fechar os olhos, esconder-nos atos sem qualquer receio ou angústia. Que nos prende é vontade de sentir o corpo com prazer. Minha roupa sem qualquer pudor, e enquanto buscas um ar pela boca, passeias teu cheiro no meu corpo. Por entre os braços misturo tudo, após o prazer ficaremos sem saber se é por uma noite. Have you come here to play Jesus? supposed to breathe with no air. My breath away. Losing you is like living in a world with no air. Oh, I'm here alone, didn't want to leave. My heart will move, it's incomplete. If there was a way that I could make you understand, but how do you expect me to live alone with just me? With my world revolves around it, it's so hard for me to breathe. Tell me how I'm supposed to breathe with no air. Can't live, can't breathe with no air. That's how I feel whenever you ain't there. It's no air. Para mais 4 musiquinhas nesta emissão do Domingo à Tarde, para este domingo 13 de junho de 2010. Vamos ficar agora com uma musiquinha que eu creio até que nunca passou aqui. A música é de 1999, chama-se tudo para... Aliás, Preciso de Ti, assim que está correto. A música chama-se Preciso de Ti, do álbum Tudo para Te Amar, o segundo trabalho discográfico dos Santa Maria. Vamos depois recordar Solta-se o Beijo, uma dupla entre Ala dos Namorados e Sara Tavares. Vamos depois ainda ficar com La Solitudine, na voz de Laura Pausini. E vamos acabar esta sessão de boas músicas com uma música que eu tenho a certeza que vai fazer balançar pelo menos um bocadinho. A música chama-se Morena Morenita e é de Julio Iglesias. É com estes quatro temas que vamos prosseguir nesta emissão. Vou só antes confessar-lhe uma coisa. Pois eu também tenho os meus momentos de confissão, não é? Já tinha saudades. Já passaram 15 dias desde que não havia domingo à tarde. Pois também só uma vez por semana, é verdade. E quanto muito há de 8 em 8 dias, ou fica sem haver de 8 em 8 dias. Mas pronto, mas estava com saudades da mesma. Há duas semanas que cá não vinha trazer-lhe estas musiquinhas nestas emissões do domingo à tarde, e confesso, já estava com saudades. Mas bom, cá estou outra vez, e então para lhe trazer estas quatro musiquinhas. Vamos arrancar então em grande com Santa Maria e o tema Preciso de Ti.

a solitudine. Marco nel mio diario una fotografia, agli occhi di bambino un poco timido. La stringo forte al cuore, sento che ci sei, tra i compiti di inglese e matematica. Tuo padre, i suoi consigli, che monotonia, lui con il suo lavoro ti ha portato via. Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai. Chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai, per non soffrire più per me. Ma non è facile, lo sai, a scuola non mi posso più, e i pomeriggi senza te, studiare è inutile, tutte le idee si affollano su te. Non è possibile dividere la vita di noi due. Ti prego aspettami, amore mio, ma illuderti non so, da soli. Bye. creía que era mí, que era mí, sí que me podía ganar. Y cuando me oyó tocar, me cayó la gota fría. Y cuando me oyó tocar, me cayó la gota fría. Me cayó la gota fría. Me tiró un mensaje humano. Al cabo de la merecía. Me tiró un mensaje humano. Oye, ahora ves a mí no me llames. Que no me llames. Ora, cá estou outra vez. Vamos agora ficar com mais umas musiquinhas. A música que agora lhe apresento, as músicas que agora lhe apresento são muito giras. Lembra-se, porventura, de um tema chamado Visita, que foi interpretado pela... Não é Suzy? Está-me agora a faltar o nome da cantora que interpretou esta versão portuguesa. Oh, meu herói, boneco animado... Agora já estamos aqui a faltar. Mas pronto, a música chama-se Visita. Vamos ouvir a versão alemã de Leni Kuhr e de Poppy. São os intérpretes deste tema, Visita. Vamos depois ficar com F. R. Davy. Vamos recordar Words Don't Come Easy. Um tema fantástico para esta tarde de 13 de junho. Vamos depois ficar com outra música que eu espero também que seja do seu agrado. É dos Erasur. E vamos então ficar com The Hurricanes e o tema Only One Night. Estes são os próximos 4 temas que nos vão acompanhar nesta emissão do Domingo à Tarde. Mais uma vez, relembro-lhe, eu sou o Carlos Bonaparte e é com muito, mas mesmo muito prazer que estou deste lado do microfone, para si que está desse lado, dos escutadores, das flutas, enfim, de onde quer que esteja, o que importa é que esteja connosco. Mais uma vez, muito obrigado por estar connosco, por estar sintonizado na Rádio Antena Web. Vamos à música, até já! Zeven Chinezen, dat was in mijn dromen, mijn dromen van aard. De suite zat vol met visite. Christel kwam met kuifje, wie had dat gedacht? En Kermit de kikker, met die jonkvrouwen bikker. Dat was in mijn dromen, mijn dromen van aard. Zeven Chinezen. Climbing bed

E vamos agora para um breve intervalo, mas antes temos direito ainda a mais 4 músicas nesta emissão do Domingo à Tarde. Vamos chegar em primeiro lugar com a música dos Mocidade, Eras Tu, uma recordação dos anos 70 que trazemos agora até si. Vamos chegar depois com o tema Quadras Populares, Bem Me Quer, Mal Me Quer, na voz de José Cid. Vamos ainda recordar os Eagles com o Hotel California e vamos acabar em beleza. A música é de Maria Leão e de Rui Veloso, chama-se Caminhando Até Ti. E é caminhando até ao nosso bloco publicitário que eu me despeço. Vamos depois voltar para a segunda parte deste Domingo à Tarde, para esta tarde de 13 de junho de 2010, que vai estando assim, assim, em termos de tempo, já viste mais frio, já, também já teve mais calor, é um facto, mas já viste mais frio, e ao que dizem, isto vai subir, a temperatura vai subir. Bom, e é assim. Vamos à música, até daqui a um bocadinho, depois do bloco publicitário, eu estou de volta. Fique bem, até já. Eres tú como una mañana de verano, como una sonrisa. Eres tú así, así. Eres tú toda mi esperanza. Eres tú como lluvia fresca en mis manos. Fuerte brisa, eres tú.

Organização e realização de eventos, aluguer de som e luz, promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços, aluguer de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221, pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. A cada dia que passa, há mais vítimas nas estradas portuguesas. Se não quer fazer parte das estatísticas, conduza com prudência. Um conselho, Rádio Antena Web. Estou eu, de volta para esta segunda parte, aliás, de volta para esta emissão de domingo à tarde, a começar agora a segunda parte. Vamos ficar com mais 4 temas nesta emissão, sobretudo musical. Vou trazer-lhe 4 temas que eu sei que serão do seu agrado, ou pelo menos tenho quase certeza. Lembra-se de um tema que Madonna celebrizou, chamado Don't Cry For Me Argentina? Não chores por mim, Argentina? Vamos ouvir a sua versão original. Evita Helene traz-nos precisamente esse mesmo tema. Don't Cry For Me, Argentina. Que, se não estou em erro, fez parte mesmo de um filme. Vamos depois chegar com outra música. Chama-se Maggie May. É do Rod Stewart. Vamos ainda ficar em português depois com Dulce Pontes e o seu enigmático, ou a sua enigmática canção do mar. Para acabarmos com É Isso Aí, de Ana Carolina e Seu Jorge. Estes são os 4 temas que vão prosseguir nesta emissão, ou que nos vão ajudar a prosseguir nesta emissão do domingo à tarde, para esta tarde de 13 de junho, tarde de Santo António, tarde festiva na capital portuguesa, sobretudo aí. E uma tarde, pelo menos aqui em Vila Nova de Gaia, e creio que nesta zona circundante, até nem está assim tão mal quanto isso. Está um tempinho até agradável. Portanto, vamos lá desfrutar do bom tempo que se faz sentir neste dia, neste domingo. Um domingo que, bom, eu lembro-me, antes de avançar para as músicas, partilho só este desabafo consigo, eu lembro-me que quando nós começamos estas emissões, portanto, dia 24 de janeiro, quando nós acabávamos já era noite. É. Quando nós acabávamos o domingo à tarde, já era noite. Agora, quando nós acabamos o domingo à tarde, ainda é bem de tarde. Aliás, quando acabar o Latinoamérica, ainda vai haver luz do dia lá fora. Mas, por acaso é interessante olhar para cima, para trás, e ver que, por exemplo, o domingo à tarde já tem praticamente 5 meses, não é? Nós começamos das 5 às 7, agora estamos das 4 às 7 e pronto, e cá estamos nós. Desde abril, não é assim há tanto tempo quanto isso, mas desde abril que estamos, desde o dia 4 de abril que estamos assim, das 4 às 7 da tarde e pronto. Bom, vamos à música, sem mais lenga-lengas, sem mais conversa, sem mais blá blá blá. Venha a música, eu volto daqui a alguns minutinhos. Thank you.

feel alone. You stole my soul, and that's a pain I can do without. All I needed was a friend to lend a guiding hand, but you turned into a lover and mother. What a lover, you wore me out. All you did was wreck my bed, and in the morning kicked me in the head. Oh, Maggie, I couldn't have tried anymore. You led me away from home, 'cause you didn't wanna be alone. You stole my heart, I couldn't leave you if I tried. Bailar num

É isso aí. Há quem acredita em milagres, há quem cometa maldades, há quem não saiba dizer a verdade. É isso aí. Um vendedor de flores ensina seus filhos a escolher seus amores. Eu não sei parar de te olhar. Não sei parar de te olhar. Não vou parar de te olhar. Eu não me canso de olhar. Não vou parar de te olhar. Acredita em milagres, há quem cometa maldades, há quem não saiba dizer a verdade. É isso aí, é um vendedor de flores. Ensina os seus filhos a escolher seus amores. Eu não sei parar de te olhar. Eu não sei parar de te olhar. Não vou parar de te olhar. Vamos prosseguindo nesta emissão. O tempo passa muito rápido. Já foram à vida quase 2 horas de programa, ou seja, mais de metade do tempo que nos está concebido. Antes de passar aos próximos 4 temas e também para o segundo bloco publicitário, quero só deixar-lhe um convite. E deixo-lhe este convite porque não está habituado. É uma coisa que só vai estrear hoje, mas eu já agora lanço-lhe o convite. Fico para ouvir, depois do domingo à tarde fim de dar, a primeira, esperemos primeira de muitas edições do Latino América. Vai ter então a oportunidade de ouvir grandes músicas latinas que fizeram e fazem, na atualidade, o seu sucesso. Joana Santos vai, portanto, estar... enfim, é a locutora de serviço. Este era um programa que já queríamos há muito tempo, de facto. O Latino América é uma grande aposta da Rádio Antena Web. É este e o Rituales Metallum Infernalium. É um programa que também vai estrear hoje na Rádio Antena Web. Hoje não, amanhã, às 2 da manhã, na Rádio Antena Web. Um programa de Pedro e João Caxias. E vamos ter aqui, portanto, nessa, às 2 da manhã, a estreia desse RMI, o Rituales Metallum Infernalium. São duas apostas da Rádio Antena Web, embora o RMI não seja um programa de locução da Antena Web, mas era algo que nós gostaríamos muito de ter. Já o Latinoamérica é prata da casa com Joana Santos entre as 7 e as 9 da noite, que é como quem diz entre as 19 e as 21. Vai poder então ouvir os melhores, os maiores sucessos latinos. Vai ser assim um momento de descontração para... Olha, vamos prolongar o seu momento de descontração nestas tardes de domingo. E pronto, posto isto, vamos então à música. Os próximos 4 temas, eu espero que sejam do seu agrado. Rita Lee com Lança Perfume. Depois... Estamos aqui a faltar o nome da intérprete. Alex Subago e Maia com o tema Sin Miedo a Nada. Vamos depois ficar com La Força da La Vida de Renato Russo. E ainda a música Wind of Change dos Scorpions. Vamos recordar este grande sucesso da música dos anos 90. Depois do intervalo, porque depois do Wind of Change dos Scorpions vai haver um pequeno intervalo, e eu estou de volta para a terceira e última parte deste domingo à tarde. Recordo, estamos a 13 de junho de 2010 e, caso não esteja a par, em Lisboa realiza-se hoje um dos maiores eventos festivos do ano, a Festa do Santo António. O outro evento festivo este ano foi foi o campeonato do Sport Lisboa Benfica, que pronto, também foi um grande evento festivo neste ano. Costuma ser cá acima no Norte, mas eles este ano decidiram realizar o evento lá em baixo. Pronto, vamos à música, fiquem bem e até já!

sintonize www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Anche quando ci buttiamo via, per rabbia o per vigliaccheria, per un amore inconsolabile, anche quando in casa è il posto più invivibile, piangi e non lo sai che cosa vuoi, credi c'è una forza in noi, amore mio, più forte dello scintillio di questo mondo pazzo e inutile, è più forte di una morte incomprensibile e di questa nostalgia che non ci lascia mai. Quando toccherai il fondo con le dita, a un tratto sentirai la forza della vita che ti trascinerà con sé. Amore, non lo sai, vedrai una via di uscita, c'è. Anche quando per dolore e nel silenzio senti il cuore con un rumore insopportabile e non vuoi più alzarti, è un mondo irraggiungibile, anche quando la speranza oramai non basterà, c'è una volontà che questo amor sfida. C'è chi l'offende o chi le vende l'aldilà, quando sentirai che afferra le tue dita, la riconoscerai, la forza della vita che ti trascinerà con sé. Non lasciarti andare mai, non lasciarmi senza te. Anche dentro alle prigioni della nostra ipocrisia, anche in fondo agli ospedali della nuova malattia, c'è una forza che ti guarda e che riconosce. Ancora quanta vita c'è.

blow. Never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall. Ten of your tin soldiers in a row. With eyes that looked like ice on fire. The human heart, a captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita is the other side of any given light and time. Counting tempting soldiers in a row. Of me, do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in. If you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, I so, Nikita is the other side of any given light and time. Counting tempting soldiers in a row. Oh no, Nikita, you'll never know. Nikita,

mais uma mulher. E então, o que é que me diz de fazer comigo uma viagenzinha ao estrangeiro? Vou trazer-lhe um cantor que nunca trouxe a antena. É verdade, nós temos aqui muita coisa que ainda não passamos. E de vez em quando vamos aqui rebuscar, ver o que é que temos aqui de novo, o que é que eu posso pegar aqui para trazer aqui a antena. E ora cá está. Zampetas Mikalis, o tema Tugai Doraki. É uma canção... é verdade. É uma canção grega. Não sei exatamente o ano em que Zampetas Mikalis lançou este trabalho. Foi para aí 96, 97. Mas pronto, trazemos aqui este trabalho. É uma música... Aliás, todo o trabalho dele é neste estilo. É uma coisinha muito gira, muito descontraída. Eu escolhi este Tugai Doraki. É um tema... não sei, gosto, é se calhar dos temas mais descontraídos, mais engraçados que Zampeta Mikalis tem. Pronto, e vamos então ficar com esta musiquinha, fazer uma viagem até à Grécia. Hoje o destino é outro, para não estarmos sempre aí pelo mesmo lugar. Hungria, Alemanha, enfim, pronto. À França, já lá vamos, mas também não é com Elsa Languini, nem com Didier Barlavia. Não, hoje é com Hervé Villard, mas eu já lá vou. Primeiro, então, Zampeta Mikalis com o tema Tugai Doraki. Depois vamos ficar com uma outra canção que eu também creio que nunca passou aqui. Estava agora aqui a ver se me lembrava se a música já passou aqui ou não, mas eu creio que não. Il Ciel Privai é a música que vamos ouvir, é uma música russa. Hoje também não vamos à Rússia com Tatiana Mulanova, nem com os Leva Strojna Svijenia, não. Hoje vamos com esta musiquinha, Minha Il Ciel Privai, uma música mais mexida, mais para dançar um bocadinho. É de 2001. Vamos depois à França, vamos acalmar um bocadinho os ânimos. Vamos ficar com Hervé Villard e o tema que lhe disse Comme d'habitude. Aliás, não tinha dito o tema, só tinha dito o artista. Comme d'habitude. E vamos depois ficar em português com Mafalda Veiga e o tema Uma Gota. Estes são os próximos 4 temas que vai poder ouvir nesta emissão do domingo à tarde, que vai caminhando já para o seu final. Aliás, quando voltarmos já vai ser para as despedidas. Até lá, só lhe digo uma coisa, ou só lhe peço uma coisa. Desfrute ao máximo destas musiquinhas e eu tenho a certeza que se está assim mais receptivo àquilo que é novo, àquilo que de vez em quando lá vai chegando, eu tenho a certeza. Bom, de minha ser privada, talvez, não sei, é um ritmo diferente, mas eu acho que esta musiquinha de Zampeta Mikalis, Tugai Doraki, é irresistível. Eu acho que é irresistível completamente. Acho que é daquelas musiquinhas que nos fica no ouvido, quanto mais não seja pela descontração que ela nos transmite. Vamos à música, sem mais delongas, até já. Peponi, το τρώει ο γέρος και ξανανιώνει.

comme d'habitude, j'ai froid. Je relève mon col, comme d'habitude, comme d'habitude. Toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre. Comme d'habitude. Et puis le jour s'en ira, moi je reviendrai. Comme d'habitude, toi tu seras sorti, mais pas encore rentré. Comme d'habitude, tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid. Comme d'habitude, mes larmes, je les cacherai. Comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, tu rentreras. Comme d'habitude, je t'attendrai. Comme d'habitude, tu me souriras. Comme d'habitude, comme d'habitude, tu te déshabilleras. Comme d'habitude, tu te coucheras. Comme d'habitude, on s'embrassera. Comme d'habitude. Comme d'habitude, on fera l'amour. Comme d'habitude. Eu sinto os teus passos. Sinto teu corpo no ar, aqui, e vou como se o mundo todo fosse sugado pra dentro de ti, e não houvesse nada a fazer se não deixar-me ir. Gestos quando não estás, procuro os teus sonhos perdidos. E hoje, mais que qualquer outra noite, há qualquer coisa que me fez e que me faz querer tanto ter-te aqui. Não importa se às vezes tudo é breve como um sopro, não importa se for uma gota só de loucura. Faço oscilar o teu mundo e desfaça a fronteira entre a lua e o sol. Se o gesto cair assim despedaçado, souber recolher a dor, se te esperar a céu aberto onde se esconde o que tu és, que eu também sou, é que hoje mais que qualquer outra noite há qualquer coisa que me fez e que me faz querer tanto ter-te aqui. Não importa se às vezes tudo é breve como um sopro, não importa se for uma gota só de loucura, faça oscilar o teu mundo e desfaça a fronteira entre a lua e o sol. Não importa se às vezes tudo é breve como um sopro, não importa se for uma gota só de loucura que faça oscilar o teu mundo e desfaça a fronteira entre a lua e o sol. Não importa se às vezes tudo é breve como um sopro, não importa se for uma gota só de loucura que faça oscilar o teu mundo e desfaça a fronteira entre a lua e o sol. Chegamos então ao final da nossa emissão de hoje do Rádio à Tarde. Vamos finalizar com três temas que eu espero que sejam do seu agrado. Vamos ficar primeiro com Sara Tavares, o tema Balancé, que dá precisamente título ao seu trabalho de 2007, se não estou em erro, do qual se extrai aquele famosíssimo Bom Feeling, lembra-se? Que aparecia num reclame de televisão. É mesmo esse tema. Não é o seu tema que vamos ouvir. O tema que vamos ouvir chama-se, como disse, Balancé e dá então nome ao trabalho que ela lançou em 2007, se a memória não me atraiçoa. Vamos chegar depois com dois temas que também nunca passei aqui na Antena Web. Também nunca passaram aqui os nossos locutores, a nossa equipa. O tema que vamos ouvir em segundo lugar é de Nino Bravo, chama-se Um Beso aí na Flor, e depois La Storia Mia, de Gianni Morandi. Estes são então os três temas que vão encerrar a emissão número 19 do domingo à tarde, emissão número 19 que vai para o ar no dia 13. Já a seguir, já sabe que começa o primeiro Latino América com Jonas Santos e depois então às 22 retomamos as emissões com música de peso. Da minha parte é tudo, eu estou de volta à meia-noite para a primeira de três edições do Hora Zero. Por agora é tudo, e quanto às emissões de domingo à tarde, só estou de volta de hoje a 8 dias. Até lá, aquilo que eu mais lhe desejo é que tenha uma ótima semana com tudo de bom ou tanto quanto possível. Até para a semana. Crianças brincando, crianças sorrindo. fechas os olhos e danças só para mim. Sabe, uma dança tua mistura de não vem que não vem com um sorriso. Porém que me diz que o teu desdém é só a manha de alguém que diz que vai, mas que vem. Me engana que eu gosto. De aquí bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra. Donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañan. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero. tormenta già l'amore che verrà, quello dove non si dorme più e non si mangia più. E c'è il tempo dei rimpianti che ha gli occhi dei perché, quello che si dà la colpa agli altri e la colpa è dentro te. Ogni giro intorno a questa vita forse è fatalità, eppure sembra scritta, anche se alle volte non ci va. E non si capisce molto bene cos'è, ma c'è una storia che non trova pace. La storia mia è con te, fra buio e luce, che vive di ogni cosa che fai. È una storia che ci divide e poi ci prende con sé, perché ogni notte in più che il cielo stende, la storia mia con te al cielo rende, la pioggia e tutti i sogni che hai. E non mi chiedo più cosa cambierei, nell'infinito c'è la storia mia con te. Ti ho lasciato per un attimo che sa di libertà, mentre raccontavo all'anima un'altra verità. E scoprivo terre vergini, nuovi mari e poesie, fra un panino di illusione e un morso di forti nostalgie. E così mi mancano i tuoi occhi per vedere intorno a me. Giorni sono scossi da sto vento che non smette mai, e nell'aria c'è uno strano senso di te. E c'è una storia che non trova pace, la storia mia con te, fra buio e luce, che vive di ogni cosa che fai. È una storia che ci divide e poi ci prende con sé, perché ogni notte in più che il cielo stende, la storia mia con te al cielo rende, la pioggia e tutti i sogni che hai. E non mi chiedo più cosa cambierei, nell'infinito c'è la storia mia con te.